vem na moral, dobrando a esquina. Farol apagado, cano pra fora, dobrando a esquina. No meio da neblina, no meio da rua, SL tá tipo móvel na captura. Rádio acionado, retrato falado. Suspeito sou eu, na mira de um tático, com ferro ou papel. Na ocasião, cada vez mais perto, acelera meu coração. Com flagrante ou sem flagrante, se pá, tá limpo. Na madrugada pra polícia, todo mundo é bandido. É, cada vez mais chegando devagar. Sou eu no alvo, eu na mira, eu no radar. Me lembro rapidamente da favela, daquelas cenas que assisti no Cidade Alerta. O camburão colando e metendo bala, as portas batendo, os corpos no chão furados na bala, as pessoas assustadas no local. Assassinato de quebrada é natural. Periferia de ponta a ponta, sabe? Fato polêmico real, sem disfarce. A minha história não tem no dicionário Aurélio. O pingo é letra pra macaco velho. Vai entender, me dominando. Desespero cada vez mais me sequestrando. A marca se aproximando, chegando perto. Meu corpo agonizando a um passo do inferno. Você não é ninguém, você não é nada. Sem Deus com você, o seu anjo da guarda. Eu aqui parado cada vez mais tenso. Coração acelerado, as pernas tremendo. Três elementos, no mínimo quatro. Se passa assim no rosto, eita pulsa. Farol apagado na minha direção. Uma matraca e uma doze de repetição. Penso comigo, fudeu, já era. Mais um corpo pra debaixo da terra. Mais uma alma saindo de um corpo. Mais um jovem brasileiro morto. É, fazer o que? Já nem conto mais com a sorte. No pensamento é Deus e São Jorge. Guerreiro protetor que me acompanha. Eu vejo o tático chegando na campana. Bem na moral, fazendo a curva. Silencioso, todo apagado na captura. De quebrada na madrugada, sou eu na mira, no meio da neblina. É o tático cinza. Tático cinza, o tático cinza. Bem na moral, dobrando a esquina. É o tático cinza, o tático cinza. Bem na moral, no meio da neblina. É o tático cinza, o tático cinza. Bem na moral. Tático cinza, tático cinza. Vem na moral, no meio da neblina. Tático cinza, tático cinza. Será, meu Deus, que eu vou morrer dessa forma? Morto por tiros, meu sangue pra fora. Não vou correr, não vai adiantar. Eu tô sentindo a morte vindo me buscar. Lembro da minha mãe dizendo pra mim que Deus te abençoe, meu filho, e que você seja feliz. Lembro de uma pá de mano guardado. Salve, salve, faxina, Renato. A minha mente dispara, o coração acelera. Já tô imaginando o caixão e as velas acesas. O necrotério lotado, várias pessoas chorando e os comentários. Foi a polícia, foi a polícia. Aqueles filhos da puta de farda cinza. Tudo isso eu penso em fração de segundos, mas com certeza eu sei, sou mais um defunto. Ele vem bem devagar e na maldade. Lá dentro tem uma rapa de combate. Eu tô escutando um barulho conhecido, tipo assim, mais ou menos de gatilho. Meu moleque vai chorar e vai ser foda quando ele olhar o meu corpo descendo na cova. Que sufoco, parece pesadelo. Não sou o último nem o primeiro. Não vejo a placa nem o prefixo, só o farol brilhando meu crucifixo. De repente eu escuto uma voz bem seca. Deitado no chão, O final é esse daí, você já sabe. Mais um jovem morto pelos covardes. Tático cinza, tático cinza. Pega a moral.